E por vezes as noites duram meses. E por vezes os meses oceanos. E por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E por vezes encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos. E por vezes fingimos que lembramos. E por vezes, por vezes há, por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites nos dão meses. Lá no fundo dos copos que tomamos. E por vezes, por vezes há, por vezes. E por vezes as noites duram meses. E por vezes os meses oceanos. E por vezes sorrimos ou choramos num segundo.